anúncios da Portal Games direto da Essen. Novo Legacy anunciado, The Rise of Queensdale. IDW anuncia jogo de dados de Dragon Ball Z. Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no Jogatina BG, mais um podcast de notícias. Hoje eu, Zabuzeta, junto com... a Jéssica. E hoje estamos pra, no meio do feriado, fazendo o nosso podcast tradicional de notícias aqui semanal, né? É, porque feriado não tem muito o que fazer, então vamos gravar podcast, por que não? E antes da gente começar o nosso podcast, a gente sempre lembra vocês que nosso podcast é oriundo do nosso canal de notícias no Telegram. Você pode seguir lá o arroba Jogatina BG News. A gente tira a parcela do que a gente publica lá e coloca no podcast, então se você quiser saber muito mais notícias além do nosso podcast, a gente recomenda fortemente vocês seguirem o canal de notícias do Telegram. A gente tem as redes sociais, né, Jéssica? Isso. Além do canal no Telegram, a gente também tem um grupo lá pra todos os ouvintes do podcast e pra quem assina o canal do YouTube também. Uhum. Vocês podem também seguir a gente no Twitter, no @jogatinabg, curtir nossa página no Face, @jogatinabg, e, obviamente, acessar o nosso canal no YouTube, que tem muito conteúdo em vídeo legal lá, certo? Exatamente. A gente comentou de Telegram, mas também temos... dois grupinhos no Telegram, um pra galera anunciar seus jogos, troca e tal, e o nosso grupo favorito de todos os tempos, que é o grupo do Jogatina BG, onde a galera tá lá 24 horas comentando, cara, se você quiser, a galera comentando board games e outras coisas relacionadas, ou às vezes não, você pode entrar lá no grupo do Jogatina, que vai estar linkado aqui na postagem do episódio. E por fim, dois recadinhos. Um é usar a hashtag JogatinaBG no Instagram. Isso aí, a gente sempre acessa lá, dá uma curtida, né? Marcou a gente, é bem legal. Sim, tem bastante gente já usando aí, então a gente agradece. E usem sempre, mostre que joguinhos vocês têm colocado nas suas mesas aí. E por fim, o último recado são as avaliações que vocês estão deixando lá no iTunes. Essas avaliações é de suma importância, é uma contribuição mínima, mas que ajuda pra caramba o Jogatina BG em questão de podcast. A gente teve também novidades do Jogatina BG. Na semana passada saiu o nosso podcast do RPG. Na verdade, na semana passada não, essa semana saiu, eu tô confundindo, já tô louco por causa do feriado, mas continua a nossa campanha, né? Pra quem não sabe, que o nosso podcast de RPG é uma campanha. Tem 4 pessoas interpretando personagens lá. A cada 2 meses a gente publica um episódio novo. E semana que vem, em virtude de trabalho, eu não vou publicar nenhum news. Eu vou acumular por 2 semanas. Então vai voltar só lá depois do feriado dia 15, no dia 16. A gente vai voltar com novidades aqui então pra vocês. Então semana que vem só vai ter no máximo o nosso Jogatina BG tradicional, certo? Vamos começar o podcast, então. Esse aqui vai ser referente ao período de 26 de outubro a 2 de novembro, certo? Uhum. Vamos começar com as notícias referentes ao Brasil. Sim. Então, semana que vem a gente não vai ter episódio, mas semana que vem, dia 7, a gente começa com a campanha de financiamento do Overdrive, né? Um dos nossos amigos aí, o Moisés Pacheco. Ele tá em parceria lá com a Sherlock, junto com a esposa dele, a Bianca, vão começar o financiamento do Overdrive, a Batalha do Rock, um jogo de alocação de dados e outras coisas, bem interessante, então vai estar linkado aqui para vocês que quiserem saber mais. E dia 7, então, começa a campanha. Bom, agora vamos para as notícias mundiais. Focando na Fantasy Flight, o Star Wars Legion vai receber vários conteúdos adicionais. Eles anunciaram para os rebeldes o T-47 Airspeeder, com as unidades AT-RT e Trooper, e para o lado imperial, o AT-ST e mais as unidades 74Z Speederbike e Stormtroopers. Exato. Esse conteúdo que eles estão anunciando, eles estão fazendo vários anúncios antes do jogo mesmo ser oficialmente lançado. Fizeram o primeiro anúncio desse jogo durante a Gen Con esse ano, e durante a Essen mesmo eles estavam com espaço lá e muita gente teve possibilidade de jogar, conhecer mais sobre o Star Wars Legion, que é um jogo de miniatura, né, bem wargame assim da vida, e achei bem interessante porque as miniaturas não vêm pintada, elas vêm normal assim, mas quando eles mostram em imagem de divulgação, você vê aquela pintura assim aos mínimos detalhes, é muito legal. Continuando com a Fantasy Flight, ela também publicou informações a respeito de algumas das raças que estarão presentes na 4ª edição do Twilight Imperium. Pra quem já conhece a 3ª edição e as suas expansões, você vai saber um pouco mais das raças, mas pra quem não conhece, é bom pra aprender mais sobre elas. É, as raças que vão estar lá disponíveis é The Federation of Sol, né, que são os humanos, né, que é a Federação do Sol. Você vai ter o Lizix Mindnet, né, que são as raças mais bélicas, ao mesmo tempo tecnológicas. Você também tem novidades ali, informações a respeito dos The Emirates of Rakan, que são as raças que é os leões. Essas raças são elas totalmente comerciais, né, elas fazem bastante trade, então tem bastante habilidade assim. E também a última, são quatro dessas raças que foram publicadas ali, informações sobre elas, que é The Ghost of Krells. Ou Krells, não sei. Enfim. Bom, e além dessas notícias, a Fantasy Flight também publicou mais um conto ambientado no universo de Legend of the Five Rings. Pra quem quiser saber mais, vai estar o link aqui na postagem do podcast. Continuando agora fora da Fantasy Flight, a Portal Games deu uma de Fantasy Flight e anunciou muita coisa durante a semana da Essen. E a gente vai listar ela aqui pra vocês. Começa com um app, né, um companion app pro jogo. Tá na moda agora, é, né? Fazer um companion app, muita gente no videogame também tem isso. E o companion app vai ser pro jogo Robinson Crusoe, que ele vai trazer, além de algumas informações, a parte de ser companion app, ele vai ter novos eventos e aventuras pro jogo. E além desse, o Tide of Time também vai receber um aplicativo que inclui um modo campanha e novas cartas pro jogo também. Isso, eu achei bem interessante ser um modo campanha, porque necessariamente é um jogo só de duelo, né, assim, de civilização, um jogo bem rapidinho, e eles estarem colocando novidades, assim, uma forma de acrescentar ao jogo e ser só pegar o celular e aumentar, fica legal. O Imperial Settlers vai receber mais uma expansão, essa expansão vai se chamar We Didn't Start the Fire. Essa expansão, não sabe muita notícia, só tem uma imagem mesmo onde eles publicaram lá durante a Essen, no painel que eles fizeram, né, na verdade é mais uma caixinha que talvez traga algumas cartas e outras coisas assim. Um novo jogo no universo de Neuroshima Rex também foi anunciado, vai se chamar Monolith Arena. Será de 2 a 4 jogadores com 5 facções e habilidades especiais únicas. Exato, um jogo ali de Battleground, né? A galera gosta de sair na pancada. O Neuroshima X, ele já é um jogo assim de arena, né? Foi lançado aqui no Brasil pela antiga Funbox, atual Mandala, né? E é interessante que eles estão ampliando esse universo, porque muita gente que curte o jogo fala que é bem interessante. Bom, e pra encerrar a parte aqui da Portal Games, foi anunciado também mais uma expansão, a segunda expansão pro Robinson Crusoe. Ela tá prevista pra 2018. Ela se chama The Lost City of Z, né? Que é baseada na famosa cidade lá da Amazônia, né? E essa expansão vai adicionar mecânicas de horror e sanidade, né? Já que você vai ter um baralho de monstros e outras coisas assim. Achei bem legal. Além disso, temos mais 3 anúncios da americana Renegade Games. 2 são em parceria com a editora finlandesa Lautapelit. A nova versão do Byzance e Docmus, com a expansão. E o terceiro jogo que será anunciado é Castel, baseado nos tradicionais festivais catalães de fazer torres humanas. Cara, essa parada... Você sabe que aquilo que a galera vai fazendo assim, vai fazer uma torre humana de pessoas? Meu Deus. Olha a capa. É um montinho invertido. Um montinho invertido, você vai crescendo ali. E é legal porque você tem toda uma estrutura da base, assim, e é muito maneiro. Durante Essen, a editora Heavensburg, Burger, no caso, ela realizou um evento lá, um painel também, para apresentar as novidades, além de premiar lá o Rain Ignisia, anunciar o novo jogo do Stefan Feld, que ainda tá sem nome, mas vai aparecer durante a Gen Con de 2018, e o jogo que a gente fez até a chamada aqui no começo do episódio, chamado The Rise of Queensdale, e ele vai ser um Legacy com gerenciamento de dados. Não se tem muita novidade sobre ele, mas tem uma capa bem legal ali, com uma arte interessante, e por ser um Legacy no estilo Euro, já chama bastante atenção, né? A editora Quality Beast anunciou durante a Essen o jogo Tower of the Sun, um jogo abstrato de 2 a 4 jogadores, com os componentes bem bonitos e uma capa também bem colorida. Cara, essa capa é muito fofinha. Engraçado por ser um jogo abstrato, né? É uma arte muito fofinha pro jogo abstrato. Eu achei interessante. A IDW anunciou um jogo da franquia Dragon Ball Z, vai se chamar Dragon Ball Z Perfect Cell. Ele vai ser um jogo de dados de 2 a 5 jogadores. Esse jogo é mais um desses de 2 a 4 jogadores. A Jéssica fez um sinal aqui, porque eu tô comendo palavras. Ele vai ser mais um jogo anunciado oriundo da parceria da IDW com a Toei. Quase falei Toei. Toei Animation. Tá caipira agora. Tá, Toei. Mais um jogo em parceria com animações, a Cryptozoic Entertainment anunciou um jogo com parceria da Cartoon. É o Rick and Morty Close Rick Counters of the Rick Kind Deck Building Game. Respira. Então, acho que já tinha sido anunciado outro jogo do Rick and Morty. Também, não sei necessariamente se foi pela Cryptozoic, mas interessante, né? Tipo, ver o que o universo expande bastante e vem pros board games, card games. Agora a gente vai pro cenário digital, onde a gente tem um anúncio, na verdade, mas achei interessante aqui que a Asmodee já tinha falado sobre o título, mas não muito detalhes, que é o Catan Stories, Legend of Sea Robbers. Nesse caso, esse jogo ele vai ser um adventure de texto. Ah, já é um um estilo que tá presente, né, pra aplicativos. Sim, Lifeline, é Lifeline, né? Lifeline é um dos mais famosos. Sim. Legal ver que agora o board game tá se aventurando nessa área também. Sim, e ele vai ser lançado para iOS e Android. Eu não tenho necessariamente a data aqui, mas acho que até o final do ano ou começo do ano que vem já tá aí pra vocês. Bom, vamos então para os anúncios do Kickstarter. Essa foi uma semana um pouco fraca. Temos dois jogos aqui que a gente separou pra contar pra vocês. O primeiro deles é Shifting Realms. Esse jogo, o Shifting Realms, ele vai colidir 5 reinos, né? Vai ser o reino élfico, o reino dos anões, dos orcs, dos goblin piratas e dos priests, né? Cada um deles vai ter tipo, um layout de tabuleiro bem interessante, bem único. E ele vai ter toda uma questão de você ter suas estruturas, as cartas de história. É bem interessante. Ele é um jogo de 2 a 4 jogadores para jogar durante 1 hora e cada jogo você vai sortear aleatoriamente 3 desses reinos, né? Bom, e o segundo jogo que a gente tem para contar aqui para vocês é o Lockwood's Asylum, um jogo de sobrevivência de horror, um deck building de sobrevivência. É legal ele porque, primeiro que eu achei a arte das cartas eu achei interessante. Esse é um jogo de survivor horror, né? Tipo, um Resident Evil da vida, né? Que tem bastante coisa nesse sentido. E nesse jogo você vai fazendo o quê? Você vai adquirindo aliados, você vai combatendo monstros e você tem que sobreviver, no final das contas. Não adianta você correr, né? Eu achei interessante porque foi anunciado durante a semana aqui do Halloween, né? Então por isso que saiu com essa temática aí dos monstros e outras coisas assim. Vamos pro cantinho dos eventos. Nesse sábado, dia 4 de novembro, vai ocorrer a 6ª edição do Lady Lúdica. Já tá na 6ª edição, já teve edição também em São Paulo. E essa edição vai ocorrer no Rio de Janeiro. Quase falei em Rio de Janeiro, né? Eu acho estranho essa coisa de alguma cidade falar em outras falarem no Rio de Janeiro, né? Por exemplo, em Curitiba, não fala no Curitiba. Bom, em Curitiba, no dia 11 de novembro, na Gibiteca, vai ter o primeiro Tabula Boards. A gente vai estar lá. Sim. Então, pra quem quiser encontrar eu e o Zabuzeta, aproveitem e compareçam. Exato, a gente vai estar lá jogando os joguinhos, vamos levar algumas coisinhas lá, dando alô pra vocês. E no feriado de 15 de novembro vai correr o primeiro Board Brothers em Viamão, Rio Grande do Sul. Então, pra quem quiser prestigiar o primeiro evento e dar aquele apoio pra galera lá de Viamão, eu sugiro bastante. E em Piracicaba, em São Paulo, vai ter o 5º encontro de board games no dia 12. Sim, a galera da região de Piracicaba pode se reunir lá jogar, conhecer novos amigos, né? E outras coisas assim. Bom, e pra finalizar o cantinho dos eventos, também em Curitiba, agora vai ser em Curitiba, vai ocorrer o 2º Curitiba RPG na Biblioteca Pública. Esse evento a gente tá como um dos apoiadores, a gente vai fazer uma cobertura bem legal lá. Então, compareçam lá pra conhecer toda a equipe do Jogatina, né? Que tiver disponibilidade pra ir no dia. Então, é isso. Bom, esse foi mais um Jogatina News pra vocês. Se você soube de alguma notícia que a gente não comentou aqui e deveria ter comentado, mande um e-mail no jogatinabg@gmail.com, beleza? Sim. A gente também apoia as publicadoras que quiserem mandar pra gente. A gente sempre vai comentar aqui o que vocês precisarem. Incluindo eventos, né? Como a gente tem aqui o cantinho dos eventos. Manda um e-mail, manda uma mensagem no Facebook que a gente tá sempre acompanhando. É isso aí, né? Mais um News, semana que vem não vai ter news, só vale a pena lembrar pra vocês. Entre nas nossas redes sociais, como sempre, vai estar tudo linkado aqui na postagem do episódio. Escutem os outros podcasts do Jogatina, né? Não é só news, você tá escutando só pelas notícias. Tem mais 3 outros podcasts. Tem um podcast de entrevistas, tem um podcast de RPG e tem um podcast tradicional. Então, a gente fica por aqui. E até o próximo turno.